estamos aqui com o nosso primeiro premiação ao vivo do troféu Fodinha de Ouro. Estamos ao vivo do Madison Square Garden, onde temos um público de aproximadamente 490.347.212 pessoas. E estamos transmitindo para vocês ao vivo aqui com comentários de todo o staff do Games Fora que está presenciando esse show, que eu não tenho o que dizer, me faltam palavras. Por favor, gente, o que vocês estão achando até agora da premiação, que a gente só conseguiu começar agora a nossa transmissão? O que vocês acharam dos prêmios que foram revelados até agora? Fantástico. Que festa bonita, né? O Brasil se une, o mundo inteiro se une, né? Que momento emocionante. Até agora os prêmios que foram dados foi de cenografia, que foi pra, pra Pac-Man 64, e de biblioteconomia, que foi para... Resident Evil. A gente deu uns prêmios ali no tapete já, né? Tava entrando ali, tava... Já tropeçou, caiu três prêmios. Peraí, só um momentinho que chegou a Anne Hathaway aqui, vou cumprimentar ela. Pode continuar aí. Oi. Os prêmios que vocês não viram era porque vocês estavam vendo a definição do paredão no Big Brother. A gente não viu na transmissão. Aliás, é bom avisar a galera que tá no chat do Twitch. Se vocês digitarem um comando aí, o Rinks vai fazer ao vivo aqui pra vocês. Tem comando pro Rinks, vai se mexer. Exatamente, pode fazer. Então, fantástico. Eu achei que o José Wilker foi meio duro nas considerações dele mais cedo aí sobre os dois prêmios que a gente teve. Grande crítico de cinema. De games. E ele acabou os dois prêmios que todo ano o Zé Wilker no Oscar fala que são a mesma coisa. É mixagem de som e efeitos sonoros. O filho da puta vira e fala: ah, esses dois prêmios são basicamente a mesma coisa. Ele fala pro Brasil inteiro que a academia dá dois prêmios iguais porque ela quer, assim, porque ele manja pra caralho. Mas... Então, mas é isso aí. Pra quem não conhece o Games Foda, o Fodinha de Ouro, é nosso prêmio do site www.gamesfoda.net, que é o site, melhor site do Brasil de jornalismo de videogames. Você pode comunicar com a gente nesse fantástico show aqui, que vai ser o show de prêmios, através do da hashtag Games através da hashtag GamesFodaLive. Mandar um e-mail pra gente, live@gamesfoda.net. A hashtag Fodinha de Ouro também vai estar disponível hoje pra você que está torcendo aí pelos indicados. Eu acabei de inventar aqui essa porra. Vai, agora vai. Agora está. E eu acho que é isso. Eu espero que essa noite seja recheada de boas lembranças e rumo ao sucesso, né? Rumo ao sinistro. Com certeza. Então vamos começar aqui com a nossa vinheta. Por favor, silêncio aí, que é uma vinheta muito especial. Então vamos lá. É o Fodinha de Ouro! 2014! Pô, Nelson, não era pra dar risada, cara. Tchutchupim! Beleza, obrigado. Essa foi a nossa vinheta. Foi muito boa essa vinheta, foi uma das melhores vinhetas. Cara, foi a melhor vinheta de todos os podcasts. Ai, tá. E daí? Como que funciona essa apresentação? Teremos prêmios, teremos um trailer exclusivo que a gente conseguiu aqui. Vocês não vão acreditar no trailer que a gente conseguiu, assim, o Brasil vai parar pra ver esse trailer. A indústria de jogos não tá preparada pra esse trailer. Sim, exclusivo, um jogo não anunciado ainda. E muitas surpresas aí, ou sim, não. Muita surpresa, tipo o telefone de alguém tocando. Já tô avisando de antemão que eu não tenho controle sobre as cordas vocais do meu cachorro. Mas qualquer coisa é tudo aqui pela ambientação. Qual é a idade do seu cachorro? Qual é o nome dele? É a Tuca. Ela tem 2 anos, eu acho. Menos, a gente pegou ela na rua. Ela tava adulta já. Por sinal, acabou de sair aqui a premiação pro melhor cachorro do Games Foda 2014. E não foi pra sua cachorra, foi pra minha. Desculpa. Droga. Dá esse Eu tava torcendo pro cachorro australiano do Afro. Que é o que mais participa. Aí deixa eu baixar um pouquinho a música. Eu tava torcendo pro Afro. Afro, you dog. É, então, sem mais delongas, a gente vai começar com um dos melhores prêmios, que na verdade esse prêmio foi criado em 1418 por um cientista alemão, e na verdade ele é muito parecido com fotografia, cenografia, mixagem de áudio e roteiro original também do Oscar, pra quem conhece. São todos os mesmos. São todos os mesmos. É, muda só o nome, mas a Organização das Nações Unidas estipulou que houvessem 4 prêmios praticamente com o mesmo objetivo. E detalhe que ninguém sabe, porque poucas pessoas sabem as regras do Oscar e do Fodinha de Ouro, porque são muito extensas as regras, são mais de 9.418 páginas. Se você ganhar mais, se você ganhar essas duas categorias, você é obrigado a devolver um troféu e pedir desculpas. Você tem que usar seu tempo de agradecimento no Oscar e no Fodinha de Ouro pedindo desculpas por ter ganhado mais do que uma categoria, já que ela é a mesma. Então, okay. Então vamos ao primeiro prêmio da noite, que é um prêmio novo. É esse prêmio que nós estávamos falando. É esse prêmio, que é o melhor Call of Duty, né? Exatamente. Inclusive, a gente estava falando de cachorro. Viu? Foi tudo planejado. Vocês acharam que o Rink estava soltando aqui? Não. Eu estava explicando um pouco mais sobre esse prêmio, que é tão complexo. Os indicados são... Vamos lá. Call of Duty Ghosts. Battlefield 4. E o Fodinha vai para... Peraí, deixa eu fazer... Não. Ah, eu não tenho aquele... Eu tentei fazer o rufar dos tambores, mas eu não tenho. Eu só tenho aquele de comédia aqui. Calma aí. Ficou ruim pra caralho. Abre o envelope aí. O Fodinha vai para... Battlefield 4! Nossa! Aê. Fantástico. Parabéns ao Battlefield. Parabéns, Battlefield. É o melhor confidante de 2013. Tá chegando aqui o criador do Call of Duty, do Battlefield. É o Oscar Niemeyer, né? É só que ele é mudo, coitado. Ele perdeu, ele tá aqui o interpretador de gestos dele, falou que ele perdeu a voz fazendo Battlefield 4, mas que ele agradece a mãe dele que sempre ajudou ele e fantástico. Não entendo linguagem de sinais. Pode falar, você fala, né? Não, anyway, ele agradece muito aí. Obrigado, gente. Ele foi mais ou menos. Acho que ele disse isso aí mais ou menos. Parabéns. Cara, qual será que foi o critério das pessoas que votaram, da nossa academia de leitores, pra eleger Battlefield? Porque eu não joguei nenhum dos dois. Eu não sei se alguém aqui jogou. Eu não joguei 4, só joguei 3. Eu acho que eles jogaram e pensaram, qual que é mais Call of Duty? Olha, eu joguei os dois e eu digo pra você que Battlefield 4, ele tem mais aquela chamada do dever, sabe? Ele é muito mais call e muito mais duty, assim, ao quadrado, entendeu? Eu achei muito bom. Mas eu sinto pelo cachorro, dessa vez o cachorro do Call of Duty. Inclusive o Ghosts aí decepcionou, né? Usar plots de novelas da Globo com espíritos e tal. E esse negócio de novela espírita, que é sempre uma novela não espírita e uma novela espírita. Aí é um Call of Duty não espírita agora e um Call of Duty espírita depois. De acordo com o Neozão, o jogo começa como se fosse Gravidade, um filme, só que sem a Sandra Bullock e explosões. Confere. Confere, você tá no espaço e você tem umas armas que funcionam no espaço, inclusive elas são brancas pra combinar com a sua roupa de astronauta. Eles pensam até na estética do jogo e tal. Mas só que as pessoas não levam isso em conta, elas veem, esse aqui tem um campão, deve ser mais da hora. Eles vão lá e botam no Battlefield. Você vê que o Léo tá ressentido, porque... Não, cara, eu tô muito triste por causa do Riley, que é o cachorro, que inclusive é o nome da amiga da Ellie no DLC de Last of Us também. Então o Riley tem um grande espaço no meu coração. E eu acho que ele merecia mais do que a falta de animais separatista que é Battlefield. Entendi. Já tem muitos animais atirando, né? Vale lembrar. Isso fica pra você pensar. É, que realmente o Nelson falou meia dúzia de palavras aí que eu não prestei atenção, mas com certeza foi muito memorável aí. Parabéns, Nelson. Nelson que é um grande amigo aí do Call of Duty. Tá aqui do meu lado. Tá, vamos ao próximo prêmio, que é um prêmio mais sério. Qual é esse prêmio? O prêmio de tecnologia, que é o prêmio que ninguém entende. Todo mundo perguntou, que porra é essa de tecnologia? O que é tecnologia? Isso que você tá usando para acessar o site é tecnologia. É o prêmio de excelência em tecnologia. Explica pra gente, como foi criado esse prêmio? Esse prêmio, ele foi criado pra puxar saco dos programadores. Nunca tem reconhecimento nenhum. Né? Chamados pedreiros da computação, os programadores. Sim, a galera aqui que faz o jogo funcionar, e esse prêmio vai pro jogo que faz melhor uso de tecnologia. Que mais funciona. Isso aí. Ou seja, é tudo aquilo que não é feitiçaria. É, conta se, agora... tipo, se seu videogame ligar no 220 ou no 110 muda o voto ou não? Como que foi? Eu não entendo muito. Não. Conta se o jogo rodar com o videogame de cabeça pra baixo, em pé. E se... Então, os indicados são... Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destiny. Nossa, que bonito esse aí. Esse eu gostei. Foi bonito. Grand Theft Auto, Vice. GTA Cheerway. Como que é o nome do outro terceiro? Já que não tem rufar os tambores, eu vou colocar ratinho toda vez que você falar o nome do The Last of Us. Ratinho. E WrestleCraft. Fantástico, nossa. E como que é o nome do último? O último eu não saquei mesmo, cara. Isso aí. Também não continuo a entender. Então esses são os indicados. Quem será? Quem será o vencedor? Quem vai apresentar isso? Normalmente quem pergunta. Eu acho que esse aí... Não tem que ser o programador, pô? Ah, tem que ser o programador. Tá. E o vencedor é... Vai lá, vai lá. GTA V. GTA V aí, parabéns. Tá aqui o GTA V, peguei o prêmio. É o GTA V. Tá muito emocionado. Pior que quando o Tuba tava falando, eu reparei que Tearaway, pra quem não entendeu, um dos indicados era o Tearaway que eu vi. E o nome do jogo é Tearaway. E ele falando, pareceu que eu tava falando, chorei. Olha que poético, porque caramba. Eu não gosto. Ai, foi de papá. Porque o, nada. O Luca... Você que é programador, teoricamente a única pessoa que entende o game nesse podcast. O que você acha que GTA V ganhou? O que há de tão impressionante na tecnologia GTA V? Ilumine-nos. A chuva, não tem dúvida. Todo mundo. Eu enchi o saco do Marcelo jogando GTA V. Começou a chover, o caralho, olha essa chuva! Olha essa chuva, pô! Eu lembro que eu fui ver o Watch Dogs na BGS. Eu tava jogando GTA V na época. Acho que eu comentei até no podcast. Ah, começou. E começou a chover no jogo. Nossa, que bosta de chuva! GTA V é muito melhor que essa porra. Sério, ele fica força no chão, assim, uma coisa impressionante, gente. E esse Watch Dogs era a versão de PlayStation 4. O Tuba não acreditou, eu falei, cara, é Play 4. Lamentável. É. Então... Watch Dogs, pra quem não sabe, é a grande decepção de 2014, já tá confirmado. Foi revelado aqui na press release da Ubisoft, gente. Tá recebendo aí um thumbs down aí. Prêmio Framboesa de Ouro. Framboesa. Não, como que seria Framboesa de Ouro no nosso site? Não. Foda de ouro já é nosso foda de ouro. Framboesa foda? Não. Foda isso. Foda-se. Vamos pro próximo prêmio aí, que são muitos prêmios. O próximo prêmio de hoje é uma máquina de lavar. É um PlayStation Vita. É, se juntar 500 viewers. Quantos viewers tem no nosso nosso canal atualmente. 68. Nossa, nem um décimo disso. Se o hora que juntar 500 viewers, vai ser sorteado no PlayStation Vita aqui no nosso canal. É o show de prêmios hoje, né? O caminhão do Faustão. Mas é isso aí, então. Qual que é o próximo prêmio, Tuba? Anuncie-nos. O próximo é o de narrativa. Narrativa. Excelência em narrativa. Lembrado. Excelência em narrativa. O que é narrativa, segundo o dicionário? Acho que é o Nilzão que manja disso. Ele que pode explicar melhor pra gente. É, de começar no teu narrativa. Bom, segundo o dicionário, peraí. Dicionário online. Narrativa Aurélio. Bom, enfim, narrativa é a habilidade do jogo contar a historinha que ele quer contar, ou falar do tema que ele quer falar, mesmo se não tiver a historinha, de uma maneira convincente, boa, que pode seguir ou não um padrão técnico aí, ou pode ser uma coisa completamente nova. E é o esquema dele conseguir falar o que ele quer falar, basicamente, sem se atrapalhar nisso, como eu tô me atrapalhando enquanto eu falo. Tem gente reclamando de eco. Tem eco aí? Tá tendo eco? Desculpa, gente. Tá tendo eco? Será que sou eu? Não, eu também não tô escutando. Vai, foda-se essas criançadas do site, vai. Enfim, os indicados para a narrativa são... Gone Home. Deixa eu botar... Eu tô botando palmas aqui, palmas. Palmas. The Stanley Parable. Papers, Please. The Last of Us. E Bioshock Infinite. E o vencedor para melhor narrativa. Não, tem a surpresa ainda. A câmera tá mostrando o Bioshock Infinite lá. É que a câmera agora vai passar pro nosso querido amigo Nelzão, que vai ler pra nós a história do... Não era agora que ele lia a história? Não, não, agora o Nelzão ele vai interpretar junto com o Marcelo uma cena do jogo The Walking Dead, onde o negão ele tenta levar a menina embora pras aventuras dele. Pode começar aí, gente. Cara, que porra você tá falando? Só que o protagonista é negro. Não, é pra vocês começarem a fazer. Perdido, porque nunca teve um jogo eleito jogo do ano onde o protagonista era um gordão, pelo menos até onde eu sei. Alguém lembra de algum? Bom, vários. Max Payne 3, né? É, não era gordão. Pronto, acabou seu argumento, não precisa mais ressentir. Não, não tô ressentido, não tava combinado que vocês iam fazer aí, pode fazer a cena aí, faz a cena aí. Alguma coisa é combinada além de toda a estrutura desse prêmio maravilhoso? Então, você sabe que uma parte importante da narrativa é improvisação, né, cara? Ou não, mas... Não, cara. Vai, pode cara, começar. Eu tenho certeza que a galera não lembra os indicados. Tá, então. Eu vou falar de novo. Os indicados são Gone Home. Fala bem rapidão. Fala rápido, rápido. Papers, Please, The Last of Us e Bioshock Infinite. Essa narrativa é diferente, foi pra mostrar pra vocês a importância da narrativa. Sim, a gente estava narrando o que seria uma discussão idiota sobre narrativa. Sim. Então, o vencedor do troféu de ouro 2013 em excelência em narrativa é... The Last of Us. Aê! Eu particularmente não concordo nem discordo, muito pelo contrário, eu gosto muito do The Last of Us. Eu gosto muito da narrativa do jogo, eu gosto como a ceninha dele junta com o gameplay. Não tem muito mais o que falar, não sei se é o melhor, mas é um dos melhores, com certeza. Eu tô sentindo que rolou um recalque, a câmera pegou a expressão do Gone Home meio ressentido. Enquanto o Last of Us subir aqui o tapete vermelho. Gone Home tá ali conversando, cochichando com o The Stanley Parable. Quando entrar o Jim Carrey no palco, ele com certeza vai sacanear. Uma coisa engraçada, só adicionando aqui, muita gente confunde, né? Desse lance de excelência em narrativa com o melhor jogo, porque o que eu tô vendo de site ou gente mesmo comentando: nossa, o melhor jogo do ano foi tal. E o único critério da pessoa é que a história do jogo era do caralho, que a história foi bem conduzida, que ele se emocionou com a história. Galera, a história não é o jogo. O jogo é a história, mas a história não é o jogo. E lembrando, só lembrando pra todo mundo aí que não jogou The Last of Us, que, ou pra todo mundo que jogou e não se lembra, que a história é uma bosta, então vamos seguir com o prêmio. Mas é um lixo, tá, gente? Não sei porque vocês votaram nessa bosta aqui. Alguém resume a história do Last of Us em, tipo, quatro frases. Eu realmente não quero dar spoiler, porque é muito legal acompanhar o final sem saber o que acontece. Mas, cara, o cogumelos, tiros e meio que uma síndrome de Estocolmo, eu diria. É tipo o filme do Mario. Se você resumir, vai ter... Todo jogo não, qualquer coisa vai ter. Se você resumir, assim, em uma frase, vai ter uma história idiota, sabe? Não, Mega Man... Dependendo do quanto você gosta ou não. Mega Man, se você resumir uma frase, é melhor jogo do mundo ainda, cara. Tipo, é um robô azul que sai tirando e matando todo mundo e pegando os poderes dos caras que ele matou, tipo... Ué, Kirby faz isso também, só que ele engole as pessoas. Que é outro bad... Os bosses do Kirby é qualquer boneco da tela. Então, dois puta badass aí comparado com esse bosta desse jogo aí, entendeu? É isso aí. O Hicks é muito bem colocado, cara. Tá, anyway. O próximo jogo, o próximo prêmio, gente, é um prêmio que muitas vezes se confunde aí com tecnologia. Ou não. Ninguém já confundiu isso na vida, mas você não precisa falar, pode ficar. Porque assim, o que é tecnologia pra gente, se não um negócio que a gente não entende? E game design é um negócio que você não entende. Se você falar que você entende, você é um mentiroso, entendeu? Quem entende de game design aqui? Não, tô falando sério, você entende de game design? Cara, depende do aspecto de game design. Se você estiver falando de level design, design de mecânicas é uma coisa. Se você estiver falando de desenvolvimento é outra. E algumas vezes elas são confundidas também. Você entende alguma coisa de games, Nelson? Eu acho que entendi. Cara, eu acho que o correspondente hollywoodiano dessa porra de prêmio de game design seria... O mais próximo seria melhor diretor. Porque tem alguém... Lógico, tem alguém que dirige o jogo. Mas o game design, ele engloba todas as decisões... Sei lá, seria uma de um diretor, mas desde o level design, o que o diretor de arte tem que fazer, o que o level designer tem que fazer, tudo isso vai juntar numa coisa só, que é o game design. Se eu estiver falando merda, alguém me corrige. Não, eu concordo com o senhor. Game design é basicamente como um jogo funciona, se ele funciona bem. Não se ele necessariamente te agradou ou não. Você pode achar uma coisa, o game design, o level design dele muito boa e simplesmente não gostar. Mas você tem que admitir o quão bom ela foi, sabe? Que tipo de gente fala assim: nossa, esse jogo é uma merda, mas puta, foi fantástico mesmo o level design dele. Você tem que ser muito carolinha pra você falar um bagulho desse, cara, tá ligado? Falar assim: puta, não, eu aplaudo de pé o game design desse jogo aqui, mas é um lixo, não aguentei jogar 2 minutos porque é uma bosta de jogo. Tipo, cara, desculpa, gente, você não sabe o que vocês estão falando. Game design é o prêmio que ninguém sabe o que significa. E quais são os indicados dessa noite aí, por favor? Quer que eu fale de novo? Ninguém entende? Por favor, você, eu achei que... Você gosta de falar tanto, fala também. Eu não sei os indicados. Tá aí, como é os indicados? Tá, os indicados são Half-Life... Mario 64... Errou por 10 anos. Só. Seren Kagura... Legend of Zelda Link Between Worlds e Mario Kart 3D. Não, esses são os indicados. Os indicados são Papéis, por favor. A Lenda de Zelda, um elo entre mundos. O último dos Estados Unidos. O último dos Estados Unidos? Cara, eu não sei traduzir rogue, eu sou um lixo. Vampira. Vampira é bom. Legado da Vampira. E Anticâmara. E o vencedor é... Anticâmara. E o grande vencedor do prêmio de excelência em game design é... Agora sim, os tambores. A Legenda de Zelda, um elo entre mundos. Fantástico. Subindo no palco, como já sabia. Aí, viu? Nesse momento, estamos vendo uma cena muito linda aqui, que Shigeru Miyamoto... Shigeru Miyamoto, Iwata e vários outros cabeçudos da Nintendo estão se beijando na boca no palco agora. Tá muito bonito mesmo. Aí, viu, Rink, seu aloprado do caralho. Você falou que ninguém sabia que porra era game design, mas pelo menos ninguém sabe concordando um com o outro. Porque a minha ideia de qual era o melhor game design de 2013 também era no raio do Zeldinha de 3DS. O meu, com certeza, você já sabe qual é. Não preciso nem dizer que o bagulho... Aquilo sim é game design, meu amigo. Tá, em defesa da sua... Mesmo eu não sabendo o que é game design. Mas em defesa da sua hipótese, pra quem não sabe, o favorito do Hinks game design em quase todas as outras categorias é Anticâmara. Mas eu coloquei no meu post os jogos que eu acho que poderia ter mudado alguma coisa no meu top. Foi Anticâmara, mas eu não joguei porque minha placa tava esquentando demais e o verão não permitiu. Mas agora que tá chovendo, a temperatura esfriou e eu tenho um emprego, eu acho que eu vou conseguir. Se Deus quiser. Melhorar meu computador e jogar essa merda. Se Deus quiser. Mas eu realmente, game design é um negócio que, como a gente acabou de decidir aqui, ninguém sabe mesmo o que é. Cara, cara, todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar o bagulho que você não, sente. Não, o Rick tem razão. Vocês escutaram os caras. Tem gente aqui, a gente tem meio que um consenso do que a gente entende por game design, que não é o que a gente entende, é o que é game design. Mas tem muita gente que sai falando a torto e direito... E não significa nada, assim, fala, nossa, tal level design é sensacional. E a pessoa tá simplesmente falando, meu, esse jogo foi muito louco, eu curti pra caralho jogar ele. Game design pode ser aquele sentimento que você vê quando você tá no colegial e vê aquela menina muito bonita, cara, na sua sala. Aquele sentimento que você sente no seu coração quando você come uma bala Kids de doce de leite. Entendeu? Game design é um negócio que... Vômito, então. Cola, beleza? Melhorou. Mas, game design é aquilo que tá dentro do seu coração, cara. Entendeu? Você tá tomando banho, do nada você sente aquele negócio na sua virilha. Aquele game design. Game design é o que une todos nós enquanto seres humanos, eu diria. Eu acho que cada a gente pode definir assim. Cada um é o game designer de si mesmo. Nossa, passa pro próximo. Não, isso é ruim. Cada um tem o game design. Pessoal, que merece. Podcast pra quem curtir. Boa aí, noite. Semana que vem a gente tá de volta com o Games Foda Live sobre Zelda. O próximo prêmio ele é sobre unir as pessoas também. Sobre unir. É o prêmio de melhor multiplayer. Não, tem um antes. Tem? Tem? Tem. Não, é esse mesmo, caralho. Vocês mudaram a ordem? Não. Não, foi tu que não viu, cara. Cala a boca. Não, é sério, cara. Vocês mudaram a ordem. Pra mim tá aqui, cala ó. A boca. Vocês não estão prestando atenção no bagulho? Nossa, é que vocês passaram lá pra final o bagulho, então. Não. Deixa ele falar e morre. Tá bom. Melhor multiplayer. Multiplayer, e esse ano já tem um indicado, né? Que é o Pokémon. Como assim? Pokémon sendo, Red, né? É, o Pokémon Red no Twitch tá sendo o melhor multiplayer de 2014, já disparado. Ah, sim, com certeza. Não tem pra Titanfall, não tem pra ninguém. Enfim, os indicados para excelência multiplayer. Em multiplayer de 2013 são Divekick, É. Super Mario 3D World. É. Dota 2, que saiu oficialmente. Lixo! Dota, porque não sabia jogar. Lixo! Apesar de Dota 2 estar aí no, pra sempre desde 2010, ele saiu oficialmente em 2013 do beta, quando colocaram todos os heróis do. Do primeiro Dota e tal, enfim. Desculpinha! Lixo! Lixo! Injustice Gods Among Us, que é aquele Mortal Kombat que é meio que uma fanfic de, da DC. E Pokémon X e Y. É bom lembrar que esse prêmio é com multiplayer local e online também. Essa... Sim. Aliás, um esclarecimento rápido aí pra galera, que é o pessoal mais manjão que acompanha mais de perto a cena indie, provavelmente estranhou que a gente não colocou Towerfall. Eu mesmo, quando a gente tava definindo as listas e a porra toda, eu falei pro Tuba, cara, meu voto de melhor multiplayer é Towerfall. Só que, ninguém tem Nuya, então as pessoas iam votar, sei lá, por consideração, quem fosse votar. E dois, da versão definitiva dele, que é o Towerfall Ascension, tá pra sair pra PC e Play 4 esse ano, então a gente vai considerar ele como um jogo de 2014. Sim. Mas na minha opinião, se entrasse no de 2013, ganhava disparado. Sim, agora que o Santo tá chorando já lá, já. Não fala mais com a gente. É isso. Ele revela isso aí. É, agora veio a público e ele, a gente vai reatar com ele. Ai, e qual que é o. E qual será o melhor multiplayer? Ou pior, depende do ponto de vista. Às não, vezes. Primeiro, vamos definir o que é multiplayer, como a gente definiu. Não, não. O que é multiplayer? Multiplayer. É você jogar de dois ou mais. Não, não, é, não pode ser só isso. O que mais? Ai. Deu, foi aliás, bem disputado essa categoria. As pessoas podem estar sentindo falta de um candidato importante de melhor multiplayer, que é a vida. Mas eu acho que a vida foi superada pelos videogames já. Pelo The Sims, com certeza. É, então. Melhor MMORPG aí, desde o último online, a vida. Enfim, e o vencedor de melhor multiplayer é. É. Pro desespero das recalcadas, Dota 2. Nesse momento, o Rick está arrancando a camiseta e tacando na cara do Gabe New aqui no palco. Qual que você falou que é o pior? O Play de 2000? Qual você falou que é o pior? Melhor? Pior? Qual antes que é? Dele, enfim, foi o Dota 2 que ganhou o melhor multiplayer. Quem que ganhou? Quem que ganhou? Quem que ganhou o melhor multiplayer? Gente? É. Não foi League of Legends, nem tava na lista aqui, inclusive. Não foi League of Legends, foi qual? Que? Ganhou? Foi Dota pior? 2. Ganhou pior? Pior! Nossa, chupa aí, otário. Chupa, não, otário. O Serox tá indo embora, pra quem não sabe, o Serox é o amante do Higgs, que tá me assistindo ao vivo, apoiando seu amor aqui. É, o Serox é meu marido. Uma coisa engraçada, aliás, apontando agora, eu tô acompanhando vocês no Twitch, tá todo mundo reclamando do prêmio de Dota 2. Foram vocês que votaram, caralho. É verdade. Eu tô falando, eles são os vendidos. Foi um bando de doteiro, filha da puta, que votou. Eita, calma. Então tá bom, mas é... Eu acho que Dota 2 é um jogo overrated. É um jogo que a galera... Quem joga... Assim, ó, eu sempre gostei de League of Legends. E eu tenho a noção que quem joga League of Legends é um monte de molecada, tem muita molecada. Mas Dota deu a volta de molecagem, porque é pior, cara. Porque a galera que joga Dota, eles acham que porque eles estão jogando Dota 2, eles são adultos. Eles são melhores olha, do que a galera que... Todo mundo, cara. Se entra em vídeo de League of Legends, metade dos comentários é os caras de Dota falando que é jogo de viado, ou seja... Foda-se, se é homossexual, você não pode jogar videogame. E, tipo, falando que o jogo é de criança. Mas, tipo, caralho, velho. O cara tá na casa dele, acessando o vídeo de um jogo que ele odeia, só pra falar que o jogo é de criança. Olha o nível que chega os caras que jogam Dota, cara. Não, eu concordo com o Higgs. Eu acho a fanbase de Dota muito elitista e muito zoada e tal. Mas eu particularmente gosto muito do jogo. Não jogo muito, mas eu gosto muito. Eu acho ele o MOBA mais bem construído de longe, assim. Eu não também, sei eu se nunca é o melhor... joguei, mas eu gosto muito. Não sei se é o melhor do ano. Eu dei muito mais risada jogando Dive Kick. Mas Dota 2 é bom. Então fica aí, aliás, fica aí o nunca... prêmio de pior multiplayer 2000 da vida inteira, Dota 2. Como um bom jornalista de games, aliás, eu não sou um jornalista, mas tentando ser, por eu nunca ter jogado, eu posso dizer que o game design de League of Legends é realmente superior. E o level design e toda a estrutura, todas as decisões do jogo. League of Legends, a narrativa é incrível. Eu choro de tão linda que ela é. Com certeza quando eu jogar minha opinião vai mudar, mas como eu ainda não joguei, eu posso falar com toda a propriedade sobre essa incrível obra. Você gostou? Sim. Qual parte da história você gostou mais do League of Legends? Puta, quando o cachorro da mulher lá morre. Aí ela fica puta e ativa a transformação. É foda, todo mundo chorou, né? Coitado da Soraka, foi foda essa parte. Então, o próximo prêmio. Bucha, né? Pediram pro Neuzão ler o próximo prêmio. Ah, é verdade, o Sorox pediu pra eu ler esse em seguida, desculpa, não tinha sido planejado eu ler dois em seguida. Mas devido ao público clamar, pediram para eu ler os indicados do prêmio de melhor Ellen Page de 2013. Grande prêmio! Aê! Grande Ellen Page que saiu do armário. Que delícia, porra! Ai, que delícia! Muito bonito. Enfim, quem será que é Ellen Page? Só uma dúvida antes, tá? Quem vocês acham que a Ellen Page já transou de mulher, assim? Hollywood. Cara, John Hanson. Nossa! Aí foi da hora, velho. Eu gostei. Quem mais, Celo, você acha? Nossa, eu ouvi Hanson e eu pensei, nossa. Os Hanson, ela com certeza já falou. Cara, que imagina, velho. É, tipo assim, eu não gosto do corpo da... Sexualmente, assim, a Ellen Page, eu acho ela bem fraquinha. Mas, uma, é tipo assim, é tipo a Mila Kunis, eu também acho ela meio fraquinha de corpo. Só que ela junta ali com a outra, que é meio fraquinha de corpo, e vira um remeleixo delicioso, cara, de chupação de buceta, tá ligado? Vamos pros indicados. Os indicados para melhor Ellen Page de 2013 são Jodie, eu não lembro o sobrenome dela, é Holmes, eu acho, de Beyond Two Souls, o famoso Ellen Page Simulator. Ela não se chama Ellen Page? Por incrível que pareça, não. E a Ellie, de The Last of Us, que é ou não é Ellen Page, fica a critério. Eu acho. Ponto de interrogação. Seria a Ellie a Ellen Page? Até o nome diz Ellie Page, né? Enfim. Nossa. O que aconteceu? O jogo vencedor de melhor Ellen Page de 2013 foi... Peraí, deixa eu colocar aí. Foi? Foi a Ellen, The Last of Us. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Eu coloquei aí, que delícia. Quantos anos que ela tem mesmo? Que delícia! Ela tem 14. Ah, então tá valendo. Ai, que delícia, tá valendo. Como tá valendo? 14 pode, não pode? 14 não pode? Cara, pela lei sim, mas pela sua honra, não. Não, que honra o quê, velho? Aliás, um fato interessante. O filho da puta do David Cage conseguiu contratar oficialmente a Ellen Page, deram um mock-up com ela e tudo mais, e não chegaram num resultado melhor que a Naughty Dog. É. É. Não, mas isso, essa é uma categoria que realmente dá confusão, porque o melhor Ellen Page em quê? A Ellen Page que tá no melhor, melhor jogo? Melhor Ellen Page. A que parece mais a Ellen Page ou vai de cada um? Viu, mas o Surox me lembrou um negócio aqui, foi o Surox, não sei se foi o Surox, foi ele. E é realmente agora, depois que da revelação da Ellen Page, você entende por que ela não chupou o pinto do mendigo lá no Beyond Two Souls, porque, né, não era a preferência dela aí. Tá certo. Não, mas ela pegou o índio lá no deserto. O melhor capítulo, aliás, a melhor narrativa deveria ter ido pra esse capítulo do deserto de Beyond. É. Não. Realmente. Só que não. Então, o povo escolheu. O povo escolheu depois que a gente escolheu. Só compartilhando uma coisa que eu nunca esqueço. O Hinks fez a transmissão de Beyond Two Souls. Eu tava assistindo ele jogar o jogo todo. E eram, que, 4 da manhã, ele tava perto do clímax. E ele tava indignado, ele tava com o controle da mão, ele tava berrando no microfone. Cara, esse é o pior jogo que eu já joguei na minha vida. De todos os tempos, de toda a minha vida, essa é a maior merda que eu já joguei. E essa cena ficou marcada. É, realmente foi tenso aquele jogo. E eu tava muito bêbado, então eu não me lembro exatamente do último capítulo, eu me lembro do final. Mas o último capítulo, alguma coisa tipo você entrar numa máquina e ir pra um vulcão, sei lá porquê. Não, mas é muito obscuro, cara. Eu acho que nem se eu tivesse sobra eu conseguiria descrever aquele episódio lá, porque é muito tenso. É tipo, sabe quando os caras não sabem como terminar a história e falam assim, ah, foda-se, vê até uma merda aí, vai salvar o mundo, sei lá, vai comprar uma mariola na padaria, alguma coisa do tipo pra dar o gap aí pro final. Tipo, compra uma mariola na padaria, the end. É fantástico. É do nada, eu ia soltar um plot twist aqui, mas foda-se. Prestem muita atenção no William Dafoe que ele rouba a cena. Nossa, puta merda. O William Dafoe, ele participando, eu gosto do William Dafoe, então ele participando do Beyond é quase igual o Raul Julia no Street Fighter. Porque se o William Dafoe morrer amanhã, ele sempre vai ficar lembrado como o cara que fez o Beyond Two Souls, entendeu? E daí, tipo, imagine que desgraça pra carreira do cara. O cara, tipo, mandou bem várias vezes. Aí, tipo... Eu tenho uma teoria, Ellen Page, ela ficou pensando, porra, eu fiz Beyond, que é o problema ser lésbica? É verdade. Olha o que eu me submeti, eu não vou sair do armário, não tenho vergonha disso. Pô, fiquei a minha vida inteira temendo aí a opinião das pessoas. Olha o que as pessoas pensam dessa bosta de jogo que eu fiz. Eu chupo vagina assim, galera. Pra uma pessoa pública, tipo um ator, uma pessoa famosa, é difícil assumir porque a mídia cai matando, né? A mídia é preconceituosa pra caralho, faz todo aquele escarcéu em cima da vida pessoal. Aí ela ficou pensando, meu, o julgamento das pessoas vai ser pesado. Mas o julgamento em cima de Beyond Two Souls deve ter sido tão tenso que ela falou, ah... Agora já é. Tranquilo. Viu, é... Quem mais você acha que ela pegou, mais ou menos? A Cida Marques. Não, a Cida Marques eu acho que não é um bom pairing, tá ligado? Não é um bom pairing. Então shippa. Não shippa. Cara, seu nível de fracasso no, na vida é que você já tá chamando casais de pairings. Quando chega nesse ponto... Eu acho que não dá. Uma que eu gostaria de ver assim, que é bem nerd, é aquela mina que faz o The Guild, como que é que todo mundo paga pau pra ela na internet. Ruiva, esqueci o nome. Seco? Não, Felicia Day. Felicia Day. Imagina a Felicia Day, não precisa nem estar fazendo sexo. Imagina a Felicia Day nuazinha do lado da Ellen Page nuazinha. É só isso que você precisa então, pra sua noite virar um sucesso. Próximo prêmio, galera, próximo porque se a gente deixa o ringue solto, dá merda. É. Bicho solto. Solto, tira a coleira da bosta. Falta ele pra mijar quando vê ele tá cagando na cara do presidente. Ai, tá, vai. Vamos lá, próximo bagulho. Próximo é excelência em artes visuais. E artes visuais? Aquelas artes que você vê, né? É aquela coisa que você olha assim e fala... E vê, ó, é arte. Seria arte tal qual games é arte? Games são arte ou não são arte? Vamos discutir isso antes. Se você tem esse pensamento, você está falando de artes visuais. Acho que esse prêmio funciona basicamente. Tipo, sua TV vai mostrar uns bagulho. Se você achar bonito, já configura aí um jogo que pode ser indicado. Sim. Tá, depende então da resolução da sua TV. Tá, indicado. É, uma TV de tubo. Os indicados, então, são... Vamos lá. DMC, Devil May Cry, BioShock Infinity, Kentucky Route Zero, Turway, Ó, dava pra ter pegado. É, Tirei, Tirei, Tirei. Tirei, né? Tirei, Tirei, Tirei, não. Vamos lá. E Phoenix Wright é esse Attorney Jordan. Nossa, tem dois pontos. The Movie the Game. Tem. The Movie the Game. HD Remix. Então, deixa eu. Vou falar das menções honrosas? Porque eu fiquei muito chateada. Pode. Porque o Mario 3D World não entrou. Eu fiquei realmente muito chateada. Então, é porque o Mario 3D World entrou em muitas outras, cara. Você é o Mario, né? Quando, é, coisa de criança. Mas então comenta com a gente, Xana. Quando você estava jogando Mario. Eu tava olhando vocês pra cá! E os seus olhos, eles perceberam a arte do jogo? Eles... Total, ó, o Tuba tava falando da chuva do GTA V, mas puta merda, a chuva de Mario 3D World. Não, a do Mario 3D World é sensacional, cara. Porra! Verdade. Ou seja, o nosso critério visual em jogos igual é a chuva. Então, prêmio de melhor chuva. Então todos vocês quando estão jogando, vocês perceberam a arte com os olhos, foi isso? É, não vai ser com a bunda, né? Sei lá. Ô, louco! Como assim? A melhor arte escusais. Cara, mas não, mas vem pra parte. Imagina que negócio. Pra quem tá ouvindo, cobrem a gente. O troféu do ano que melhor vem vai chuva. Ter o prêmio melhor chuva. Aliás, vai ser a melhor chuva, vai ser a que vai confirmar, ó, nova geração começou agora, cara. É verdade. Uma chuva tão foda que molha o jogador, assim. 4D. A de 2013 foi a do jogo intitulado Rain, inclusive, que não tava aí. Mas que não é o Heavy Rain. Sim, puta merda, Rain. Esse não, por favor. Tá. Enfim, qual foi, nossa, deu um eco aqui, louco. Enfim, quem ganhou então? Foi. Excelência em artes visuais foi. BioShock Infinite. Fantástico. Bom. Não é merecedor, mesmo eu sendo muito fã do jogo, não é merecedor. Cara, eu acho. Ela ganhou disparado. É, eu acho justo. Acho que mas todos. Eu fiquei chateada por causa de mais 31. Todos os indicados tinham uma direção de arte muito boa, cara. Mas eu sinceramente gostaria que. Vine e iRocket em geral, desde sempre eles têm uma noção de composição. E que entra, né? Acaba entrando em artes visuais. Mas eles têm uma noção de composição, de saber em que ponto você vai estar do cenário, o que, que você vai olhar e tornar aquilo uma paisagem do caralho, que é foda, assim. Desde o primeiro BioShock, mas tem várias situações, vários momentos do jogo. Eu parava, olhava e falava, meu, filho da puta sabia que eu ia estar olhando exatamente nessa direção. Você percebeu exatamente. Que era do caralho com seus olhos. Sim. Você achou foi foda. Com os dread, não, no caso Marcelo foi com os dread. Um exemplo clássico do que eu tô querendo dizer, que não é do Infinity, mas é do primeiro BioShock, é quando você vai pegar a pistola, que ela tá no berço, e eles posicionaram tudo pra você ver a sombra da Slicer no berço antes de você chegar. Sim. Cara, sim. Essa cena é foda. Vai tomar. Você percebeu a beleza da pistola com seus olhos. Pistola, que piada que você quer contar? Nenhuma, é artes visuais, é com os olhos, né, cara? Tem que. Tô só confirmando só. Enfim, outro jogo que faz isso muito bem pra esse negócio que o Marcelo falou de ter um ângulo específico são os dois Mario Galaxy, né? Quando você pula de um planeta pro outro e a câmera vai de um modo que você veja os outros planetas da galáxia de modo que esteja bonito pra caralho. Sabe? Aliás, por que o Mario Galaxy não foi indicado? Ah, não. O prêmio Fodinha de Ouro de jogos de 2013 que não são de 2013. Sim, o prêmio Fodinha de Ouro de melhores jogos de todos os tempos. Né? Melhores jogos do século, aí entra lá Mario Galaxy. E logo em seguida Mario Galaxy 2. Se por sinal o 2 ganha, mas vale a indicação. É, mas realmente assim, o BioShock tem bastante coisa legal no BioShock Infinite. Muitas das coisas que você só pode perceber é, parando, porque tipo, se você passar andando você não vai ver porra nenhuma, o jogo realmente tem esse lance de câmera e de jogar você num corredor que vai chamar a sua atenção aquela porra ali. Principalmente, eu acho que os dois momentos, assim, logo no começo que mais pegaram, foi a hora que você sai ali daquele lugar que você começa o jogo, que é meio batismo lá. E você já vê a estátua principal, assim, você vê os arredores bem legal. E, obviamente, aquela parte do bebê a bordo lá, que os caras... O quarteto... quarteto... Cara, Barbershop Quartet. Porque eu joguei, quando eu joguei sozinho, aí depois eu assisti o jogo de novo quando a Xana tava jogando aqui. Tem uma parte, acho que na hora eu comentei com ela, eu tinha reparado quando eu tava jogando, mas depois assistindo você acaba prestando atenção com mais calma. Tem uma cena, porque tem aqueles cartazes de Columba espalhados pelo jogo, certo? Sim. Tem um que é do Songbird, que com a luz atrás, Songbird. Com a luz atrás dele e é meio que a silhueta dele voando na direção do cartaz, assim. Vocês lembram desse cartaz, certo? Sim. Tem uma hora que vocês estão no elevador, a Elizabeth abre um portal e ela acaba abrindo um portal que o Songbird vê ela ali e fala: "Ah, então você tá aí, então agora eu vou te pegar." Quando ele tá quase chegando, ela fecha, exatamente no ponto que ela fecha tá esse pôster. E era o Songbird voando na direção dela, meu. Isso é muito bom, cara. E são os detalhes que você, sei lá. É os bagulho que você olha assim e fala, porra, isso é foda pra caralho, mas então, pro público, como maneira assim, eles pensam, porra, nem percebe, sabe? Agora... É um trabalho muito ingrato ser artista, cara. Mas falando... Gente, se a gente ficar apanhando demais... Não, não, agora eu vou... Então eu só vou passar pro próximo. Vou falar sincero agora, eu acho apenas... É que meu ponto é que o Celos me cortou. Meu ponto é que eu acho que isso não é artes visuais, eu acho que isso é mais direção de arte, direção de visual, alguma coisa do tipo. Porque a arte mesmo, eu acho que DMC foi muito mais foda como arte visual, porque... Então. Mas nesse caso eu acho que a direção de... no DMC eu acho que é muito mais direção de arte do que arte visual, não sei, nessa tua comparação, assim. É, não sei. Porque eu, por exemplo, eu votei em... Desculpa, gente, vou ter que abrir meu voto aqui. Eu votei em DMC. É, eu votei também porque, em DMC. Porque eu achei realmente muito foda a direção de arte e tudo mais. Mas em questão do que a gente tá falando, BioShock Infinite é superior. Eu votei porque é questão mais de pessoal. Assim, eu falei, quase ninguém vai votar em DMC, eu vou votar. A direção, a direção de arte, na minha opinião, a direção de arte de DMC realmente é melhor. Mas o conjunto de como, sei lá, brincar com a composição de cena, é mais composição de cena que acaba convertendo em arte visual. Conjunto disso tudo, acho que o Shock Infinite faz de um jeito. Olha, que... É baixo. Esse negócio pior, é quase como se fosse fotografia, velho. Fotografia é muito mais fácil de fazer em terceira pessoa do que em primeira, né? A ideia do prêmio da categoria é juntar direção de arte, fotografia, tudo isso. É, um conjunto, senão a gente ia chamar direção de arte. Vocês entenderam isso. É. Sim, deveria chamar direção de arte, não sei como se chama direção de arte. Ou seja, quem votou, que são os nossos leitores... extremamente manjões, entendeu? O prêmio e o Rinks, que é da própria equipe, não. Por quê? Porque é gordo. Ah, porque eu sou gordo, é bom, isso. Então fique ligado que logo mais tem um trailer. Logo mais, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Jennifer Aniston, não estarão aqui. Isso aí. Aê. Não, mas é. Fala sério, Tuba, que o bagulho aí que o Tuba tá querendo anunciar é um trailer aí que a gente vai botar ainda hoje na transmissão. Sim, exclusivo. Exclusivo. Tá aqui, chupa, VGA. Que enviaram. VGX agora, né? Foi meio coincidência, né? Porque enviaram pra gente essa semana, a gente nem esperava. Mas o negócio é tenso, viu? É um negócio. Revelador. Acho que o Tuba tem que anunciar o próximo. Vai lá, Tuba, vai. Tá aqui. O próximo prêmio é o de melhor jogo que não saiu ainda, mas quando sair vai ser foda. Esse é muito bom. Acabou a música aqui? Vai, por favor. Qual que vai ser esse prêmio? Está aí na tendência dos prêmios que premiam jogos que não saíram ainda. E os indicados são Half-Life 3, O Aloysius Universe. Porra, tomara. Mortal Kombat vs Street Fighter. Shenmue 3. E sempre The Last Guardian. E faltou aí uma menção honrosa aí, que uma menção honrosa que eu gostaria muito de ter visto, infelizmente não coube, foi The Legend of Zelda, O Segredo do Chocolate, né? Que... E outro que a galera tá antecipando muito é Super Smash Bros. Nintendo, né? Que vai ter todos os personagens e tal. Que também é... Star Fox Revelations tava nas menções honrosas. Star Fox Revelations, Troid Dread, Alex Kidd, Nob World HD Remix. Nossa, esse total, cara. E quem que é o vencedor? Isso que importa, os vencedores, os derrotados. O vencedor, o jogo mais antecipado é Half-Life 3. Que bonito. Foi inesperado essa. Eu não fazia previsível, mas justo, né? Aqui você vê que Last Guardian desistiram já. Ah, falaram aqui sobre sobre a BL vs Capcom, sim, mas nas menções honrosas. Sim. Não entrou. Então, ganhou ano passado já. Ah! Mas aí não saiu, o ponto é esse, cara. É? Não, mas é verdade. Ainda, porra. É que o Waluigi Universe é totalmente superior à Academia Brasileira de Ah, o Luigi Universe ia ser legal, cara. Qualquer jogo com a Luigi ia ser muito bom, eu acho. Sim. Eu acho que ia ser melhor que Half-Life. Half-Life com o Luigi ia ficar muito melhor. Já que todo mundo dá essa porra, mas esse prêmio... O Steam Workshop tá aí pra isso, cara. Eu tô jogando Left 4 Dead 2 de novo, só que agora os tanques são o Shrek e todos os personagens são o Sonic. Fantástico. Eu não acompanhei muito ano passado, não do ano passado, porque... Todo site coxinha dá esse prêmio de jogo mais antecipado. Quem que tava ganhando, normalmente? Eu acho que Watch Dogs ou Destiny. Ou Titanfall, ou Dark Souls 2. Ou aquele... Pô, como que chama? Aquele The Division, que a gente sempre esquece o nome aqui. É, muito ruim aquele jogo. Não, tem um que tá um hype desgraçado também, que é... O nome do Tom Clancy lá, esqueci o nome. É esse. The Division. Nossa. Não, mas tem... Pô, ninguém lembra o nome. É uma bosta. Teve um site em específico que eu lembro que deu pra Witcher 3, Dark Souls 2, Metal Gear Solid 5. É, o Witcher 3 tava concorrendo também, tudo. Sim. E vocês? Qual o jogo mais esperado de vocês? Cara, falando sério, assim, eu acho que Metal Gear Solid 5 mesmo, se sair em 2014. O Phantom Pain, no caso. Eu ia jurar que o Neo ia falar Dark Souls 2, mas eu esqueci que ele já deu muito a bunda pro Kojima. Dark Souls 2 não é tão antecipado porque tá aí na virada do olho, assim. Você tropeça, você cai em cima de Dark Souls 2 quase. Então não tô esperando tanto porque tá bem próximo. E morre. É. Exatamente. E o seu, Higgs? O meu é aquele Senran Kagura de... cozinhar, que é muito de legal. Aquele lá é muito da hora. Aliás, eu compartilhar minha felicidade aí que parece que vão traduzir pra inglês o Shinobi Versus, né? Graças a Deus. Então com certeza vão emendar os outros aí, se Deus quiser. Não, mas não. Se, eu não tenho um jogo mais antecipado na real. Tem vários que eu quero. Tem os indies que eu quero, que é o Rage of the Universe e o Hyper Light Drifter. Tem também o Dark Souls 2 e o Witcher 3. Tem só pode escolher um. Só pode escolher um. É, você tá querendo apocanhar o mundo aí? Quer dizer então que você quer ficar bem com todo mundo, então. Você fala que é o melhor jogo é do Kojima, que é o mais fodão e tal. Aí depois você quer abraçar os indies, quer abraçar os outros caras. Não, cara. Fica com o seu Kojima aí, velho. Tá bom, eu fico com o Metal Gear Solid 5 mesmo, então. Você tem algum, Tuba? Eu acho que Half-Life 3 vai sair agora que a gente ganhou esse prêmio. Acho que eles vão olhar, putz, realmente a galera aqui, agora é a hora. Vai ser o título de lançamento das Steam Machines, vocês não estão sacando. Vai. um dia eu tava conversando com o Tuba sobre Half-Life 3, e eu comecei a perceber que eu tava fazendo quase um fanfic, assim, de como que eu gostaria que fosse o Half-Life 3, entendeu? Então, não, eu acho que eu vou escrever isso aí qualquer dia, porque é muito bom. Não só pelos dois Half-Lives, mas, sei lá, pelo fenômeno portal que rolou depois, essas franquias da Valve tomaram uma proporção que não tem como Half-Life 3 superar as expectativas da galera. Acho que é por isso que eles não vão lançar nunca, porque eles sabem que não tem mais como. Ah, tem, cara. Tem. Eu acho que eles vão fazer um bagulho completamente diferente. É, assim, eu também... É isso que eu tava falando. Porque eu acho assim, se eles fizerem Half-Life 3, a partir da onde acabou o Half-Life 2, episódio 2, aí a galera, obviamente, vai adorar, vai pirar, só que não vai surpreender ninguém, vai ficar abaixo da expectativa. Agora, se eles lançarem um jogo assim que não tem nada a ver com os outros Half-Life, tipo, que nem Gordon, foi do 1 pro 2. É, tipo, Gordon Freeman velho, morrendo de câncer, tipo, casado com a filha do amor da vida dele, tá ligado? O Shrek é o melhor amigo dele. Nossa, se tiver o Shrek, vai superar as expectativas de todo mundo. Vai, Shannon. Melhor jogo que lançou ainda. O teu mais antecipado de 2014. Nossa, sei lá. Vocês estão fazendo nenhum hit em Tengoku pra Wii U? Esperando um desse. Não, mas tem, sei lá. Tem Mario Kart novo, só que você não tem o Wii U. Tem... Yoshi Island de novo, só que o 2 foi ruim, eu tô citando as coisas que... o Yoshi Island de novo eu acho que é o mais provavelmente. Eu gosto muito de Yoshi. Eu gosto muito de Yoshi Island, então... Vou escolher esse, porque ele é o mais bonitinho. Você vê que namorado carinhoso que o Celos é, né? Ele falou assim, vai sair o Mario Kart, mas você não tem o Wii U, mano. Vai jogar só quando eu quiser, só, velho. Não, mas esses dias eu perguntei se ela tinha interesse em ter um e ela falou que não. Vocês acham que ela é nintendista, mas... Ela tá na própria Eu sou base. Pobre. Ela não é pobre. A Shana, ela tem consciência do que ela tá fazendo com a vida dela. Entendeu? Ela então, tem bom senso. Só pra encerrar, o seu. Meu mais antecipado são os dois Smash Bros. Eu falei que meu voto esse ano ia pra Towerfall de melhor multiplayer. Eu vou jogar o Ascension com certeza, mas foi mal. Se sair Smash Bros esse ano mesmo, que eu duvido muito, meu voto vai pra Smash Bros. A gente dá todo esse apoio aos indies e tudo mais, mas tem um limite, né? Celos, quando lançar os dois, ou se fosse você gravaria tipo assim um jogo, um vídeo de você só de cueca, com o controle do Wii U numa mão e o na outra mão o DS, você jogando feito louco os dois, assim, um em cada mão, tá ligado? Não, mas isso é fácil, não é um, mas... Com o peito tudo sujo de Cheetos, assim, ó. Eu tô numa abstinência tão sério. O meu nível de hype pra esse Smash Bros é tamanho. Eu peguei o Brawl original que eu tinha esquecido na casa de um amigo meu, agora no ano novo, que a gente tava no Rio. E, porra, faz muito tempo que eu não jogo. Eu tô numa puta abstinência de Smash Bros. E eu tô com o Wii U aqui, o jogo original, né? O Wii U fácil, eu poderia estar jogando, mas não. Eu tô contendo as minhas barrinhas de especial. Toda a minha paixão pra quando sair Smash Bros, que assim que eu colocar a fita no meu 3DS, em seguida eu vou arremessar ele na parede e pisotear e cheirar o pó da tela dele, assim, igual aquele vídeo do Igor Raptor. Tão fissurado que eu tô pra jogar essa merda logo. Saúde. Melhor Saúde. Espirro de 2013, Shana. Fantástico. Melhor trilha sonora agora. Melhor trilha sonora. É o Games for the Live, eu acho. Eu acho que a vinheta é o melhor som. Os indicados são Games for the Live, vinheta... Tchutchutchim! então tá bom, vai. Alguém anuncia essa porra aí, que a gente tá dando um espaço muito grande entre os... Tá. Os indicados pra melhor trilha sonora de 2013 são... BioShock Infinite... Tear Away, Super Mario 3D World, Metal Gear Rising Revengeance e Rogue Legacy. Legal, tá bom. Inclusive, todos os cinco são excelentes escolhas, exceto Metal Gear Rising, porque é muito metal pra mim. Ó. Eu senti duas ausências grandes, mas... Sei lá, foi difícil essa categoria, escolher. Senti muita falta de The Last of Us. Tem, deixa eu falar as menções honrosas, então. Tem Beat Trip Runner 2, The Last of Us, Remember Me, Zelda Link Between Worlds e Beach Buddy. Beach Buddy. Tem mais algum que você sente falta, pessoal? A Link Between Worlds mesmo, mas a maioria são versões rearranjadas. Mas mesmo assim ficou do caralho. Mas a trilha de The Last of Us eu achei ela, sei lá, me marcou porque é meio bizarro falar isso, mas o compositor faz músicas com silêncio. É o mesmo compositor de Brokeback Mountain, né? Não, não só as músicas, mas o modo como as músicas foram colocadas em Last of Us. Tá, foda-se, a gente abandonou o momento, não foi indicado. Sim, pois é. O que significa que os indicados devem ser muito foda mesmo. E quem que é o vencedor desse caralho aí? O vencedor de melhor, de excelência em trilha sonora de 2013 do troféu Fadinha de Ouro é... BioShock Infinite. É. Por causa do bebê a bordo. Do bebê a bordo. Eu gostei muito daquele bebê a bordo. Por causa de todos os remixes dele, né? Não, inclusive aquela música, quando eu fechei BioShock, eu fiquei escutando ela on repeat, mas só a versão do BioShock mesmo. Não gostei da versão original. Que é aquela que você toca no violão. O bebê a bordo, né? Não. Ah. O bebê a bordo é boa também, mas do violão é tipo... sensacional. Cara, Everybody Wants to Rule the World do BioShock Infinite. Essa mesma, nossa. Eu não consigo mais ouvir a original. Sim, cara, é complicado. Qual que você fala? Everybody Wants to Rule the World do Tears for Fears. Aqui tá tocando, né? Não tem, sei, uma música do, tem uma música dos Beach Boys que tá no BioShock Infinite. Sim, também, que eu paro pra ouvir a versão do Infinite. Que é a do bebê a bordo, é. Do agora ele não... É essa mesmo. É agora ele não... Na hora que eu... Não, é tocar, exatamente. Quando eu tô na reação do jogo, quando começou a tocar, eu parei e fiquei escutando aquilo. Quando começou a tocar George Jason Refan. É. Sim. Fiquei ouvindo, assim. Aí eu lembro que o Rink tava jogando o jogo ao mesmo tempo. Eu, na casa dele, ó. Eu lembro que eu saí do jogo, fui no Facebook, Rinks, é essa música que toca mesmo? Aí ele, nossa, é? Não sei, deixa eu ouvir. Caralho, é? Idiota. Fantástico. Nossa, que foda. Não, mas, são todas, cara. Foi uma ideia sensacional. Então, é que assim... A Refan e tal ainda são opcionais, você não precisa necessariamente encontrar elas. Mas essas que nem a do Beach Boys, a Will The Circle Be Unbroken e tal, que fazem parte do jogo mesmo, você fica, porra, cara. Então, o detalhe é assim, por exemplo, eu não, sinceramente, eu não que eu seja fã, mas eu não acho melhor a versão da Girls Just Wanna Have Fun do BioShock Infinite. Mas a Will The Circle Be Unbroken é do Beach Boys, que é God Only Knows, é tipo, cara, dá um pau na original, porque é outro andamento, é outro... eles refizeram a música, tá ligado? É outro no jogo mesmo. É. E se você tem até um vídeo deles gravando, assim, e eles fazendo trial, nos créditos, eles fazendo trial, tipo, não, muda essa parte e tal, pra deixar menos parecido com a versão, porque a mina tava cantando mais parecido com o que ela lembrava. Então os caras realmente refizeram, eu achei fantástico, isso aí é muito merecedor por causa disso mesmo. Fora quem cantou, foram os dubladores do Booker e da Elizabeth, né? Sim. Eu que ele vai nesse vídeo pedindo pros caras cantar pior, porque tava muito bom. É, sim. É verdade. Pra quem curte essa piração de Diegese, todas as. Não só os covers estão dentro da história, porque tem aquele arrombado que montou uma gravadora com as músicas que ele ouvia pelos portais. Eu não sei se é spoiler ou não, acho que não. Como e também. Praticamente todas as músicas são diegéticas. Não lembro, acho que não. É, todas elas aparecem no. Aliás, acho que eu. Não, ou... acho que tem música de batalha, tem música de ação que não é. Tem música de batalha. Mas as músicas mesmo, primeiro... as Esses remakes são todos eles com dinheiro. É, desde o primeiro BioShock isso, né? Aquelas vitrolinhas de canto. Não, enfim, mas fantástico. No primeiro BioShock ainda eram as originais, né? É, sim, sim. A galera falou que travou tudo lá, mas não, não travou, tá zero dropped aqui, acho que tá tudo bem. Eu ouvi, deu uma travada aqui, mas bom, quem ouvir depois de gravado não vai ter problema. É, que nem falaram, o Surox falou, é o Twitch Plays Pokémon, aí deve tá roubando banda. É, a banda. Galera do Pokémon tá fodendo com o Twitch todo, desculpa aí, galera. Desculpa mas por Pokémon. O Pidgeotto tem que ganhar level lá. É um Pidgeot. É, já é um Pidgeot. Eles jogaram fora o Charmander, tu viu? Jogaram fora? Jogaram fora o Charmander. Nossa, imagina tá se eles... Tá muito emocionante, é real. Imagina se eles jogarem fora o Pidgeot, cara. Aí eu acho que acaba. Acho que a galera não vai ter ânimo de continuar. Se acontecer isso. Puta que pariu. Gente, vamos continuar a premiação? Tá. Vai, vamos lá. O próximo prêmio é o Robert De Niro tá cochilando ali já. Ó, a galera falou que caiu. Todo mundo quer ver o trailer. Mas não, não caiu, tá zero drop de aqui, desculpa, gente. Qual que é o próximo prêmio aí? Jogo nacional. O próximo é o tão esperado. Não, Excelência em Zoeira. Ah, é verdade. Excellence. Zoeira não tem tradução, né? Não, não tem, não tem. Messing Around. Zoeira. É. Messing Around. Tripping fun at other people. Excellence. Excellence em Zoeira. Fun. Fala aí, quem que vai falar? Fala aí, Celos. Ah, Excellence em Zoeira. Cara, vocês me acham zoão? Vocês me escolheram pra esse prêmio? Não, cara. Por razão, pessoal. Não. E você é muito zoeira. Se você não quiser falar, tudo bem também. Não, agora eu... Assim que eu achar os indicados aqui. Ah, sim. Bom, gente, pra quem não sabe o que é Excelência em Zoeira, é um prêmio muito parecido com Game Design. E os indicados são Saints Row 4, ou Saints Row 4, como diria o Tuba, Dive Kick, GTA V, o vulgo Grand Theft Auto, Metal Gear Rising, Revengeance e Candy Box. Maravilha. Tem as menções honrosas, que a primeira menção honrosa é Beyond Two Souls, que belo prêmio. Qual que é? Beyond Two Souls. Ah, tá. Fantástico. A menção honrosa, muita zoeira. Mas esse um detalhe interessante desse prêmio aí é que até 1983 ele era o mesmo prêmio que Neil Celos falou de game design. Era exatamente o mesmo prêmio. Aí depois corria, eles separaram. Depois mesmo. Separaram, assim. Depois o conselho de treino. De todo mundo reuniram e perceberam que não, precisa de um prêmio só pra zoeira. Aliás, a zoeirologia tem se interessado cada vez mais pelos jogos eletrônicos, assim como jogos da minha ascensão enquanto arte, os zoeirólogos também. Zoeirologia. Ah, zoeirologia. Tem de zoologia o nome. Também, faz parte às vezes. A zoofilia tá muito presente nos videogames, como o Neuzão tá aí pra provar. Vai se fuder. O Neuzão, você já usou fralda já? Daquele, igual aquelas fraldas que os caras usam, não? Cara, eu já usei fralda em um momento da minha vida, assim. Acho não, mas assim, depois de adulto, sabe? Igual aqueles caras que curte Sonic faz? Não, nunca. E bota orelhinha, bota uma fralda e faz cocô. Ei, Nelson, já ficou pelado que tá vendo na internet, se sentir o Sonic? Sim, eu estou incluído nesse momento. Ah, existe isso, Tuba. Por incrível que pareça, existe isso, cara. Bom, só, aliás, já que a gente tá falando de zoofilia... É muito grande a chance de Sonic Boom ser um indicado ano que vem pra esse de Excelência em Zoeira. Eu tô torcendo muito. Eu acho que vai ser o melhor Sonic de todos os tempos e tipo, vai acabar a fanbase de Sonic, porque todos os recalcados vão falar assim, velho. Tipo, o primeiro jogo que a gente tava esperando que fosse ruim, aí agora é o nosso salvador. Não vamos dar o braço a torcer, não. Vamos começar a gostar de, sei lá, de Pac-Man, tá ligado? Isso aí. Tá bom, Nix. E aí, Celos, qual que foi o vencedor? Nossa, olha, que fantástico. Olha, já adianta. É, tipo, tá bom, gente, valeu. Não, já adianto que esperto, tal qual esperto. Tal qual, tanto quanto, talvez proporcionalmente igual, foi. Nossa. O prêmio foi o prêmio de melhor multiplayer. Esse prêmio vai decepcionar alguns, mas, cara, foram vocês que votaram, né? Eu sei que você não tem culpa pelo seu vizinho descomprado da porra. Você não tem culpa pelo seu vizinho vacilão que acessou games foda e deu um voto injusto, mas o prêmio não reflete a opinião do site, é uma academia seleta. Se você quiser saber qual é o meu favorito em zoeira, não sei. Me adicione no Twitter. Não, me adiciona no Orkut, eu sou o único, acho que eu sou o único da equipe que ainda usa Orkut. Você usa mesmo? Sim, cara, eu debato One Piece no Orkut, cara. Lamentável. Não, vai se fuder. Não é mais lamentável do que bater punheta pro Sonic. O cachorro quer saber. Nossa senhora. O cachorro quer saber, vai. Enfim, o pessoal já esqueceu os indicados. Agora que eu já preparei a galera pra decepção, eu posso dizer que não é decepção, é justo, né? Não é o naipe do nosso público. O prêmio de excelência em zoeira de 2013 vai para... Para Saints Row 4. E é merecido. É que a gente tem muitos fãs de Candy Box que lê no site. Eu particularmente voto em Dive Kick pra melhor zoeira. É, Dive Kick. Mas o Saints Row dá pra se vestir de... Dá pra se vestir de bichinho e sair voando pela cidade ouvindo a aerogênia. Eu acho que não tem substituto pra isso. Ainda é a música mais brega da Aerosmith, né? Que é I Don't Miss a Thing. É que eu vejo a galera comentando. Imagina. O pessoal que tá ouvindo aqui, a Maria fica dividida mesmo entre Candy Box e Dive Kick. Mas é o que eu falei, nem sempre o que é o mais indie ou mais pedreiro de garagem é o top, às vezes. Sim. O Triple A faz alguma coisa. Eu tenho os dados aqui, o show ganhou disparado. Você pode soltar esses dados ou o governo? O governo dele. Ó, vou soltar os dados aqui. Depois você, você fez 2 hit points no Goblin. Ah, que ação! Puta merda, demorei pra entender, cara. Muito boa, muito boa. Parabéns, é a sua foto de pé. Bom, essa foi uma zoeira aqui pra combinar. Essa foi uma zoeira forte. É uma linguagem do troféu. Eu sou muito zoeiro, quando eu tô zoando, eu não paro não, é isso aí. E, bom, antes de a gente anunciar aí a próxima parte. Faltam dois só. Sim, lembre-se que logo depois do próximo anúncio aí, a gente vai colocar um negócio que pode mudar aí. Pra sempre dos games, dos videogames, desse mundo dos games, né? Que grande universo dos games. Eu não acreditei, o Tuba me mostrou, eu falei assim, não, Tuba, isso é mentira, cara, não pode estar na verdade isso aí. A gente não tá pronto pra isso ainda. Quando você tá criando essa expectativa pro final do programa, você se sente meio... moleque perto do João Kleber, assim, você começa a entender o quão difícil é o trabalho dele. Na verdade, eu assisti várias horas do grande ídolo aí, do Neozão aí, pra saber um pouco como é esse trabalho, né, de parar o Brasil. Mas o Brasil vai parar hoje, vai parar. Celo, você assistiu? Você assistiu? Você assistiu o trailer que a gente vai mostrar? Você assistiu, Celo? Eu vi trecho, eu sei que jogo é, mas eu quis segurar a emoção. Não fala agora. Pra não estragar. Daqui a pouco vai ser loucura. O melhor trailer da sua vida. Pode anunciar aí, Tuba, próxima. Vai ficar pequeno agora. Eu sei que o próximo prêmio vai parecer até pequeno comparado com esse trailer que vai aparecer depois, mas. Nosso prêmio é muito importante, porque ele funciona na indústria nacional. É o prêmio de melhor jogo brasileiro de 2013. Melhor jogo brasileiro de 2013. Que lindo. E quais foi são os aquele indicados? Santos e Flamengo, né? É fantástico. Os indicados são o Santos e Flamengo. Final do Paulista. Você tá sabendo. Final do Paulista do ano passado. Né? Sim, 2013. Ah, tá. Tá, os indicados são. Olha, só tem jogo nome inglês, isso é impressionante. Nossa. Dá de game vício aqui. A gente devia mudar o nome desse prêmio pra troféu game vício. Não ia ganhar nenhum daí. Tá, os concorrentes, os indicados são Deepest Dungeons of Doom, o famoso DDD, o Mr. Bree Plus, ou mais, né, já que é brasileiro, o Dungeon Land, Ballistic e o Project Tilt. Que tem aí o... Com esses cinco aí. Eu tava tentando pensar, tem um realmente tem motivo pra todos os nomes serem em inglês, porque ficaria, sei lá, os mais profundos calabouços do destino é até poético. Mas Calabouço-Holândia, ou... Nossa, cara, como que não ficaria melhor Calabouço-Holândia, velho? Vamos parar essa transmissão e fazer esse jogo, Calabouço-Holândia. Eu nem sei o que é balística, qual seria a tradução. Balística. O que é balística? Pra mim, eu penso em baliza de carro. É a ciência de você analisar o impacto e a trajetória das balas. Mas é mais ou menos. Você lembra do segundo filme do Batman? Que ele analisa uma bala? É mais ou menos aquilo, só que menos mentira. Essa aqui é bem azeda do Batman. Bem azeda. Nossa. Deve ser uma bala. Ai, ai, ai, velho do céu! Oh, já passou o prêmio de zoeira, mano. Puta que farola, vai! Quem que ganhou essa bosta? Quem ganhou? Quem ganhou essa essa fantástica? O vencedor foi. Tambores. Tambores. Foi o Calabouço-Holândia. Aê! Aê! Calabouço-Holândia! Ai, quem que fez o review mesmo do Calabouço-Holândia? Foi você, Tuba? Não teve review do Calabouço-Holândia. Então faz um pra nós aí agora, Tuba. Aê, Cassino! Faz um review, é um jogo bacana, ele tá de graça agora, né? Porque é meio trágico esse filme, porque a empresa fechou. Mas era um jogo bonito, era um jogo bom, era legal de jogar em galera. Ainda é, né? Tá com o jogo. Sim, o jogo não acabou. Imagina se fechasse as empresas e você não ele pudesse mais jogar o jogo dos caras. Tipo, nunca mais. Um legal. Dia vai acontecer isso. É, um dia. Um dia. Não, com a EA já acontece. Olha, já não fecharam a parte do servidor aí que você não consegue jogar multiplayer mais? Ah, é verdade. Posso fazer uma breve reflexão sobre jogos brasileiros de 2013? Reflete aí pra nós, sabe? Refletirei. Digamos que 2012 foi meio que a era Pelé e você tinha o melhor jogador do mundo quase aposentando no Santos e depois indo jogar num time qualquer americano, mas foda-se. Ficou no Brasil. Ficou... Aí tá começando um fenômeno interessante, que eu acho que em 2014, 2015, talvez todos os outros anos, décadas e séculos que virão, vai ser cada vez mais forte. E são pessoas muito talentosas daqui, trabalhando em jogos que não podem ser considerados brasileiros, porque são liderados... Sei lá, o time é majoritariamente gringo. Mas teve o Glauber em Rogue Legacy, a galera do Miniboss em Towerfall. Acho que vai acontecer cada vez mais isso. A gente vai ficar exportando talento igual a gente exporta jogadores de futebol. E café. É. Curioso, né? Então... O próprio DDD, que o DDD tá concorrendo, mas ele foi meio que feito na bosta aqui na Inglaterra. Mas como o Miniboss que começou o jogo e foi... A ideia deles, eu joguei o jogo muito antes de ir pra bosta, da bosta, começar a fazer qualquer coisa no jogo. Então dá pra considerar, até porque O Danilo fez as cutscenes do jogo, né? Do Oniken. O Glauber também, se não me engano, ajudou em Sprite. Teve. A maioria era brasileiro mesmo. Bom, fica aí pra vocês pensar. Então fica um abraço aí pros desenvolvedores indies. E sinto muito, mas agora bicho pega. Agora até vou parar aqui. Vou até colocar aquela música de abertura. Cadê o... Porque o bagulho agora é foda. Triple A. Eu gostaria muito de chamar... Chama todo mundo aí. Todo mundo que tá escutando, por favor, chame alguém. Chame alguém pra estar do seu lado nesse momento. Eu quero que você chame a sua mãe, seu pai, alguém da sua casa, pra que esteja... Cachorro. Kleber pra caralho. Que seja alguém do seu lado pra viver esse momento com você. Pra quando você lembrar, pra quando você for contar pro seu filho, pra sua mãe, no futuro, no leito de morte da sua mãe, você vai relembrar desse momento, cara. Que foi o momento mais importante da sua vida. Se você é casado, se você tem filho, nenhum momento desses lixos que você já viveu se compara com esse que vai acontecer agora. Caralho, vai não. Olha, não, que o Tuva ele já viu várias vezes, né? Mas a gente já viu várias vezes, mas vocês vão se chocar aí. Antes do melhor jogo do ano, a gente vai colocar um trailer aqui que. Trailer exclusivo que a gente recebeu. A desenvolvedora entrou em contato com a gente e falou: não, a gente quer anunciar justamente no Foguinho de Ouro, porque é pro Brasil inteiro parar e o mundo também. A Panaui falou que vai jantar nesse momento. Panaui, se eu pudesse te quicada da sala de quicaria da minha vida. Porque você não tem noção da grandiosidade, da imensidão que é esse jogo. Então, ó. Vão assistir, vão respeitar o momento. A gente também aqui respeitar. Vai ficar em silêncio, só curtindo o trailer. É, depois faça um comentário somente a hora que acabar o trailer que vocês vão ficar abismados, tá? Vamos respeitar o momento. Desculpa, VG. Vamos lá. Eu não esperava por isso tudo. Foda demais, puta merda. Eu realmente... Cara, não tem o que falar lá, sabe? É, tá até você olha e fala, porra, você pensa 20 anos atrás, você nunca achou que você ia ver isso saindo do seu videogame, sabe? Eu até peço falaram, desculpa aí. Pelas nova geração que a franquia tinha começou morrido. Agora. Olha, eu peço desculpa aí pelas brincadeiras aí que eu fiz durante a transmissão, porque... Esse jogo merece toda a minha seriedade, porque eu jogo videogames desde criança pra isso, pra esse momento que eu tava esperando, realmente. Não, eu fiquei surpreso. Aliás, com esse trailer, acho que agora com esse anúncio, dá pra dizer que a nova geração chegou de vez, né? Chegou, com certeza. Eu digo chegou mais, com os dois pés no peito. A primeira vez que eu vi esse trailer, eu me perguntei se iriam lançar outro videogame, tipo um Play 5, alguma coisa assim, porque é um pulo muito grande, é um pulo muito gigantesco. Só exagera também, velho. Não, pulo muito gigantesco, cara. Você viu ali na personagem não, principal a física tá dos peitos? Cara, não tem. Tipo, não tem como que comparar, sabe? Não, não é, nossa, é melhor do que tal coisa, porque não tem nada que chega perto. Você olha, você não esperaria que na sua vida, no seu videogame dessa geração, ia estar rodando uma coisa dessa. E como que as televisões vão fazer pra suportar tal, esse gráfico? Eu não sei, cara. É engraçado que resolveu a questão dos Quick Time Events, que eram... Tava todo mundo com saco cheio e agora veio essa solução aí que a gente vê pelos trechos aí. E é inovador, ninguém nem esperava que dava pra fazer isso apertando botões, mas dentro do jogo, né? Acho que. A temática eu achei muito importante também, porque a temática vai acabar por resolver muitos problemas aí que o pessoal feminista, o pessoal da violência tá reclamando, vai ser um jogo. É, ficou essa impressão, ficou eu acho que impressão. Tem que ver no jogo mesmo, né? Sim, não, eles se focaram bastante nisso, de agradar todo mundo, não fazer nada de errado, nenhum, não deixar nenhum grupo social de fora, sabe? Mas a gente Mas tem que ver como vai ser a execução. Pré-renderizado não foi, né? Não. Era não, é tempo real. Você vê a Rude ali, você vê a mina levando bala na cabeça, depois o cara chorando, dá pra você ver que é renderizado na hora, assim, é coisa louca. Então, gente, falta um prêmio, só que esse prêmio não vai valer porra nenhuma, porque depois desse trailer aí é brincadeira, cara. Quem que vai querer saber o jogo de 2013 comparado com essa produção toda aí? Fala aí. Bom, os indicados. Falar, fala os indicados aí, que eu tô até chorando aqui, cara. Quem quer ter? Vai lá, então. Chegamos ao momento derradeiro da nossa premiação, em que a gente escolhe qual foi o jogo do ano. Qual foi o jogo do ano de 2013? Essa era a pergunta central do Prêmio Foguinha de Ouro e você, com o seu voto, com o seu coração, repensou 2013. Repensou de janeiro a dezembro. Repensou talvez a sua vida, os seus erros, os seus momentos felizes. E clicou no seu voto com o coração, com o sentimento, mas acima de tudo colocou a mão na consciência na hora de votar. Nós temos o resultado disso. Não pode ser verdade. Vocês mesmos votaram. Vocês têm o resultado disso. Dentro de cada um de vocês tem o resultado disso. Já tá em vocês. Já, se você olhar, fechar os olhos, sentir a sua essência, já tá aí a resposta. Se você espirrar bem forte e tampar o nariz, você vai sair o resultado. Se você espirrar e não tapar, você vai olhar na sua mão, assim. Ou, aliás, se você tapar, você vai olhar na sua mão e vai estar ali o jogo do ano. Parte dele. A primeira letra do jogo. Quais são os indicados? Vai estar escrito em muco na sua mão. Ok, galera. Os indicados são 10, porque é o Oscar, né? Na verdade, o Foguinha de Ouro é a única premiação que, dentro dos videogames, é considerado com um nível de relevância cultural e artística comparável ao Oscar. Então são 10 os indicados. Nós temos Papers, Please. Nós temos Grand Theft Auto 5. Five. Bem lembrado. Nós temos The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, The Last of Us, assim, também conhecido como O Último dos Estados Unidos. Chorei! Tá piorando, Torei! Torei não lançou ainda. Torei! Que é, acho que o único jogo do Vitor. Não, o Nelson vai me bater. É. Não, tem mais uns dois, cara. Tem mais dois, Persona 4 e o Assassin's Creed. Já foram 5 aqui, agora com o Ritmo Talento, só lembrando. Papers, Please, GTA V, Zelda, The Last of Us, Tear Away, BioShock Infinite, Metal Gear Rising Revengeance, Super Mario 3D World, Ank Chamber e Guacamelee. Então fala as menções honrosas. Fala. Tem algum importante aí? É, os jogos que quase entraram, mas não entraram. The Stanley Parable, Saints Row 4, The Swapper, Brothers e Tomb Raider. 2013, né, galera? Nossa, Tomb Raider foi o... Ele só apareceu nessa mesma roda. É porque Tomb Raider tem a mulher como protagonista, então... Não, mas isso é legal porque Tomb Raider vai competir pro 2013, vai competir pro 2014 com a versão definitiva, e aí com sorte vai ter uma versão definitiva HD em 2015, então ele vai estar concorrendo em todos os anos daqui pra frente, Tomb Raider aí. A eterna menção honrosa. É o jeito que eles acharam de não essa fazer categoria. Acho que a gente deveria dar um foi prêmio. Foi muito disputada. Acho que a gente deveria dar um prêmio, só cortando, de jogo com mais reboot, tipo aquele prêmio que a academia dá, que é pra sempre, assim, sabe? Que é o prêmio da franquia com mais reboots do mundo, que é o Tomb Raider, cara, que já tá no 40º reboot, mais ou menos, né? Sim. Né, da última vez que eu contei era não, é o primeiro, não é não? Tá louco, velho. Não, reboot, pior... de zerar tudo, acho que é o primeiro, mas eles tentaram reinventar a franquia umas trocentas vezes. Cara, se não me engano... Não, toda geração eles se inventam. Mas se não me engano, tipo, aquele que foi o último bom antes desse, não lembro o nome, mas é o último bom antes desse. Não. O que era do 360 já. Tá, whatever, jogo do ano. Aquele com índio? Não sei se é com índio, que o último chefão é um dragão. Não, aquele Patch of Light, que era co-op? Não, pá, Patch of Light é legal. Nossa, também, tem... Mas também é reboot, não tem nada a ver com a história. São infinitos reboots. Bom, esse prêmio, ele foi muito disputado e foi por um voto só que ganhou. Um voto, tipo, na última, quem ganhou? Uns 15 minutos, assim. Não, é sério, a gente falou um monte de merda, a gente fez um monte de hipérbole na transmissão toda, mas realmente, quando a gente foi ver os votos, o melhor jogo do ano tava no finalzinho, assim, passou por um voto, sem brincadeira. Sim, um mísero voto. Disputado, então, hein? Foi culpa de um de vocês, hein? Então parabéns pra você que deu o último voto. O seu voto fez a diferença. E pior que eu acho... Sei lá, pelo horário, talvez o animal que tenha dado o último voto vai saber que foi ele que decidiu o prêmio. É, então ele ouça depois e fala: caralho, eu vou ter logo antes de fechar. E não teria empatado, eu não sei o que raio a gente ia fazer. Eu também nem tinha pau os dois, eu acho. É. E o que é o vencedor? Então. Fala aí, Celso. Tô nervosa. Tô tremendo. Chegamos no momento derradeiro. Eu venho por meio deste anunciar. Melhor jogo do troféu Foguinha de Ouro de Excelência em Jogos Eletrônicos 2013 vai para... BioShock Infinity. Parabéns. Toque biológico. Toque BioShock Infinity aqui pra receber. BioShock Infinity batendo o recorde da premiação aqui com 3 ou 4 troféus. Troféus. Quantos troféus do BioShock tem esse ano? Putz, são vários, sei lá. São muitos troféus, incrível. BioShock... Não, esse é o terceiro. BioShock ganhou artes visuais, trilha sonora e jogo do ano. Eu vou soltar essa informação e que se for da CIA. Ele ganhou por um voto, vocês devem estar imaginando, de The Last of Us. Tava pau a pau ali. Se vocês têm The Last of Us, amaldiçoe quem deu o último voto ou se culpa por não ter divulgado pra sua patota e mudado. E de terceiro, de segundo pro terceiro. Aí o YouTube acho que tem que ver. Não, aí foi maior a diferença. Então, não foi só um, foi os jogos bons de 2013 é The Last of Us e BioShock. O resto foi tudo uma bosta. Não jogue. E é bizarro. O Nelson falou isso no post dele, eu falei meio por cima também. É um jogo que foi muito aclamado quando saiu. Assim que lançou, todo mundo, nossa, que experiência incrível, esse jogo é fantástico, jogo do ano imediato, e de repente não mais. De repente deixou de ser cool falar bem de BioShock Infinite, e a galera começou, ah, muito combate. Aí ficou com falar mal de BioShock Infinite. Questão normal. Política é mal resolvida, meu. Dissonância ludonarrativa. Mas é exatamente isso que eu acho legal do BioShock, tanto o Infinite quanto o primeiro, que não é um jogo que você vai catar, terminar de jogar e daí você vai analisar ele e pensar cada detalhe básico do jogo e falar, puta, esse jogo é o melhor jogo mais bem feito do mundo. Mas a experiência enquanto você está jogando, enquanto você está vivenciando aquela porra, que você não fica pensando nesses termos ridículos de ludonarrativa, esses bosta aí, quando você tá lá com o controle na mão, participando daquela parada, sem discussão à parte, aquele momento é fantástico pra você. Você realmente joga e aproveita o jogo. Realmente, de todos os jogos assim principais, BioShock Infinite também é meu favorito, do ano passado, obviamente. Fora o Antichamber, mas é que o Antichamber é um outro negócio, né? Pra mim é uma outra experiência que foi pessoal. Mas que nem eu falo, eu entendo mais ou menos o porquê que o pessoal fez essa modinha de falar mal de BioShock Infinite, porque realmente, se você catar e for analisar cada ponto, tem muita cagada no jogo, no sentido, tipo, ah, não faz sentido o Brooker sair matando o nego, mas não faz mesmo, velho, mas enquanto você tá jogando é puta da hora, você curte pra caralho, fica na sua cabeça o resto da vida, se você for ficar analisando... foi o que eu falei no meu post, né? Eu não acho que é o jogo mais, sei lá, mais bem resolvido, ou jogo perfeito, impecável, porra que for. Mas a experiência que eu tive enquanto eu tava jogando, por considerar 2013 inteiro, foi a mais marcante de longe. Né, foi a mesma, eu também falei a mesma coisa no meu. É uma parada que eles souberam muito bem conduzir enquanto você estava fazendo, sabe? Talvez em retrospecto, se você tivesse lido críticas antes, não tenha sido melhor, não tenha sido tão bom. Mas é uma parada que durante foi excepcional. E a parada do retrospecto, eu não acho que o jogo, por exemplo, você pensa nele em retrospecto, ele fica pior. Eu acho que, de uma forma ou de outra, você pega o jogo, joga, fala, cara, isso foi sensacional. E depois disso, na hora que ele levantou discussões, levantou mais discussões que The Last of Us, levantou mais discussões que sei lá, qualquer outra porra que saiu. Levantou mais discussões que Tomb Raider, que parecia que ia tentar resolver a questão da protagonista feminina forte, não resolveu porra nenhuma, só piorou tudo. Acho que as questões que começaram a debater sobre os jogos BioShock, não vou dizer que elas foram resolvidas, né? Dá pra chegar numa verdade absoluta. Mas os designers que forem pensar os jogos depois de BioShock Infinite vão ter uma referência, sei lá, positiva ou negativa, mas dá um norte, dá avanço em alguma coisa, eu acho que isso. Sim. Ele foi o que, como você disse, em outras palavras, ele deu luz a muitas discussões que vai impulsionar a indústria, sabe? Mesmo se ele tendo errado em determinadas coisas, ele, por ter recebido tanto hype, ter recebido tanta gente, ter ficado em volta do jogo, foi ele que trouxe a atenção para problemas e coisas boas que a nossa indústria pode fazer e que vão influenciar direto ou indiretamente jogos que estão vindo aí agora. E provou assim, na prática, da pior maneira possível, que a solução que todo mundo estava apontando era uma merda. E que é o que você sempre fala. Todo mundo fala, BioShock seria melhor se fosse mais adventure e menos combate e focasse mais na história, porque a história é o ponto forte. Fizeram isso no DLC, que eu ainda não joguei, e pelo que você falou, não era essa a resposta. Não, até não nisso, ele mesmo já respondeu, fazendo cagada, mas respondeu. Sim. Que, ó, gente, não é assim que funciona. Não é só tirar o combate, que de repente o jogo vai ficar melhor, que de repente você resolve a porra da dissonância ou o que quer que seja. Mas o problema do DLC também é que o DLC é uma bosta, né? não é só isso o problema dele. O problema dele é que ele não tem 1% da alma que o Infinite tem. Não tem. Foda que ele não tá terminado ainda, né? Não, viu, Tuba? Uma pá. Não tem como você analisar a metade de um bagulho, tá ligado? Tá, mas eu vou esperar sair a parte 2, mas até a parte 1 foi bastante decepcionante. Até agora a parte 1 foi tipo shoving things at people's face, tá ligado? Tipo, olha isso, olha isso, olha aquilo lá. Tipo, não funciona. Foi fanservice, né? É, sim. Mas é um fanservice ruim, mas dá pra ter feito legal. Não, foi um fanservice que adicionou muita coisa que você viu e falou, caralho, que referência, sabe? É um bagulho que, como o Rink falou, ele tá esfregando na sua cara, ó, oh, presta atenção nisso aqui, isso aqui é uma referência. Ó, oh, o cara como uma Kombi falou uma coisa que é verdade, que a gente não tá falando muito porque, sei lá, eu quero que as pessoas joguem, é um puta spoiler. Mas a quantidade de debate que levantou sobre o final também. Sim. Fazia tempo que eu não via. Sim, até o hoje, vira e mexe, eu vejo no Twitter alguém me cotando falando que tá indo ler meu texto porque fechou Bioshock Infinity, pessoas que eu nem conheço, assim. Não, eu já mandei, sei lá, um dos textos mais lidos do site. Pra umas 4 pessoas que terminaram Bioshock Infinity, elas ficaram meio, porra, o que aconteceu? Eu vou lá e mando o texto do Higgs. É, porque até hoje. Então, foi linkado no é o Contini, né? Fez uma compilação de links. Sim, foi o Contini? Assim, eu acho que nem o Celso falou, não é que ele fique ruim em retrospecto. O problema é que o problema é a galera. O problema são os fãs. Os fãs entre aspas. Porque se você quiser. Se você quiser fazer uma coisa ficar ruim, ela fica. Até tipo. É, Duro de Matar fica ruim se você ficar pensando no bagulho, tá ligado? Cara, eu acho que isso aí é um pouco demais, eu acho que não tem como Duro de Matar ficar ruim. Dá tipo, Yippee-ki-yay, motherfucker. É. Aí tipo, ó, o cara falou filho da puta, nossa, ele não é policial, ele deveria tá ajudando as pessoas, não xingando a mãe delas. Não, assim, todo jogo, toda obra tem falha, é impossível você fazer uma coisa sem nenhum furo de roteiro, sem nenhuma falha. O lance é que se você não consegue notar essa falha enquanto você tá jogando, enquanto você tá vendo, é porque ele conseguiu o que tinha que fazer. O foda é quando você nota na hora, aí é foda. Sim. Em videogame o pessoal tem muito essa mania que, sei lá, frequento o suficiente pra saber, mas eu não vejo tanto em comunidades de fãs de filmes ou comunidades de fãs de livros. E ficar apontando falha de um troço que já foi e não considerar a experiência que você teve na época. Ou às vezes a pessoa nem viveu a época. É muito fácil falar hoje. O Higgs fala isso direto. Ah, Final Fantasy VII é uma merda. Ah, o Ocarina of Time é uma merda. Ah, Chrono Trigger é uma merda. Porque as pessoas olham em retrospecto e ninguém lembra de como se sentiu na primeira vez. Ou nem era nascido, sei lá. Isso é uma mania bem irritante do... sei lá, dos fãs. Não, é... na comunidade entendida de cinema e tal, isso não acontece, mas popularmente sempre tem gente falando merda que nem videogame, que nem livro, qualquer coisa assim. Bom, acho que é isso, né? No geral, é um dos poucos prêmios que a votação meio que bateu com a opinião geral da equipe do site. Foi quase uma unanimidade entre a equipe do Games Foda, o Bioshock, até o Rod, tipo, nunca joga coisa do ano corrente, jogou e falou, não, nossa, tava realmente, louco. É, tô surtando. Assim, agora, assim, voltar Pokémon no Twitch. Obviamente não quero também levantar polêmica logo no fim da transmissão, mas eu não entendo até agora todo o praise que recebe The Last of Us. Tipo, até a galera daqui do chat ficou meio triste de não ter ganhado The Last of Us. Mas, cara, é um jogo bom, tem uma narrativa mediana, mas o jogo não é fantástico. A gente já viu quase tudo que o jogo fez, tipo, de mecânica, de mapa, de praticamente tudo. É um jogo que, tipo, faz tudo que ele faz bem, mas não é revolucionário, não é... absurdo, não é? Mas ninguém tá falando que é funcionário, cara. The ele world. É porque ele é bom. É um jogo bom, cara. Tipo, eu boto ele abaixo de infinitos jogos de 2013. É um jogo bom, não tô falando. É igual no meu review, eu falei, é um jogo bom, não é um jogo tipo pra você pagar um pau do caralho. É, seu animal, você falou que não queria levantar a polêmica no final, mas você já levantou a porra da polêmica. É, fica pra pensar aí. Próximo. Próximo não, coisa sendo a gente sincero, conhece. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. O The Last of Us foi um caso diferente de BioShock Infinite. Aliás, foi do exato oposto. Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito decepcionado em várias situações durante o jogo. Mas depois que eu terminei, eu pensei nele em retrospecto e falei, nossa, esse jogo foi do caralho. É estranho isso, mas aconteceu meio que o oposto que aconteceu comigo com BioShock Infinite. Eu acho assim, na minha cabeça eu consegui colocar o The Last of Us, uma comparação assim. Imagine se Pulp Fiction fosse tecnicamente ruim. É mais ou menos o que... Não tecnicamente ruim, mas tecnicamente subpar. Tipo, fosse um filme mal gravado, mal atuado, com algumas dentro, algumas fora. Tipo, depois... Essa sensação que o Celos passou, eu entendo. A narrativa e todos os elementos juntos, depois que você fecha, se você olhar pra trás, você acaba falando, porra, mas pensando bem é do caralho. Mas, tipo, pra mim, o mais importante é você estar jogando e você sentir que aquilo lá é do caralho. Isso pra mim não tem preço, entendeu? E eu não senti isso com Last of Us, de forma nenhuma. Eu joguei The Last of Us meio sujo, assim, porque eu não joguei ele no lançamento, eu joguei um pouco depois. Então eu tinha lido várias críticas positivas e negativas sobre o jogo, então já sabia mais ou menos o que esperar. Então, enquanto eu tava mesmo, sei lá, no começo do jogo, que a galera reclamou, não começo, Summer, que você já falava, é chato, fica, não acontece nada, que é muito lento, que não sei o quê. Eu conseguia apreciar o que ele não tava fazendo ali. Eu conseguia ver que ele não tava me contando nada relevante pra narrativa, mas eu conseguia ver ali a disposição do cenário, os inimigos, o level design no geral dele, a maneira como você podia interagir com os inimigos, onde você podia ir e tal. Então, e aí, quando nas partes em que tava acontecendo um monte de coisa, eu já não precisava tanto ligar pra essa parte técnica, ligar pra essa parte que importa, digamos assim. E aí eu ia go with the flow, que é o que vocês falam, de levar conforme o que o jogo tá me passando, a sensação que o jogo vai me sentir. Isso é uma parada subjetiva demais, porque com certeza deve ter gente que jogou BioShock Infinite no lançamento sem saber de porra nenhuma e achou uma bosta, sabe? Não gostou. E acontece, assim como a gente... Eu vi um monte. Sim. Mas The Last of Us, como eu disse, eu já sabia mais ou menos o que esperar pro lado bom e pro lado ruim, e aí quando a balança pendia pra um dos lados, eu começava a prestar mais atenção no outro, e isso fez com que fosse uma experiência bem constante, bem boa. É, você jogou mais relax, digamos. Tava mais desencanado. Mas eu concordo com absolutamente tudo que o Neozão disse, provavelmente com tudo que muita gente disse. Só acho que colocando a balança não tem nada de absurdo, assim. Nenhum dos lados que você pode analisar do jogo. Até o final dele, que é super conciso, que é um dos melhores finais, que vai ser o final que eu vou levar pra sempre na minha vida, por causa do jeito que ele foi escrito. Eu não acho que seja, tipo assim, a narrativa inteira, por causa do final, seja excepcional, entendeu? Eu acho que o final ele dá esse boost. Daqui tem um jogo e achava que deveria ser, sei lá, o rival de BioShock Infinite, não é necessariamente The Last of Us, mas na opinião geral, não só da do público, não só de voto popular, da gente, sei lá, muito site, muito veículo, que colocou na época em que os jogos saíram, os jogos um de frente pro outro. Mas pra mim essa disputa seria com a Link Between Worlds, mas foda-se a minha opinião, acho que a gente tem que encerrar porque o pessoal já tá indo embora pro tapete vermelho ali, já tá indo pra festa open bar. Semana que vem a gente fala da Link Between Worlds, porque vai ser sobre Zelda, né? Aí a gente fala. Sobre Zelda, sim. Zelda, os melhores Zeldas, as melhores narrativas de Zelda, timelines alternativas e... Melhores NPCs de Zelda. Sim, e até um mini walkthrough aí pra galera que tá descobrindo o melhor Zelda, que é o do CGI, que é o Wind of Gamelon, que descobriu aqui pelo nosso podcast. Não tem muita gente travada no jogo, então a gente vai passar umas dicas, né? isso aí. Enfim, acho que é isso aí. Obrigado a todos que ouviram o Troféu Fadinha de Ouro até o final. A gente teve recorde de viewers durante o tempo, depois foi caindo pro normal, mas foi muito bom anyway. E todos que viram o trailer, quem saiu perdeu o trailer. Sim, infelizmente. É, vocês vão poder baixar daqui. É, teve a gente pouco. Que chegou mais tarde também. Sim. Quando ele disponibilizar, vai estar ali pra prosperidade não... esse trailer fantástico. Eu não sei se vai poder baixar, tendo ter não, aquele NDA lá. Assim. Eu não sei se o YouTube aguenta esse trailer. Ele é muito foda. Bom, enfim. Cara, essa última frase do Tuba ficou parecendo muito Caio Pagani, tá ligado? Ele é muito foda. Os top 10 trailers mais foda do YouTube. Aliás, Caio Pagani, eu sei que você tá ouvindo a gente, um grande abraço aí. Eu sei que você também ficou emocionado. Saudades, Caio Pagani. Mandar a camiseta amarela pro Caio Pagani. Uma nova. Bom, é isso. Fica com Deus, então, gente, muito obrigado. Semana que vem, Zelda. Mandem e-mails pra gente dizendo que você gostou, que você não gostou, xingando, muito provavelmente eu. E pode mandar, live a gente tá live@gamesfoda.net. E é isso aí, fiquem com Deus, semana maravilhosa. E pode mandar reclamação, xingamento, falar que você achou uma bosta nosso pode desabafar também, de nada ouro. A ver com o programa. Assim, se você fala, tiver... Porra, meu cachorro morreu. É, problemas com gatas, a gente dá dicas aqui de como você conseguir aquela gatinha no colegial, tá bom? Fica com Deus, gente, um abraço, até a próxima. Pode dar um tchau, abraço, gente. Todo mundo. Falou, tchau. Falou, até segunda pessoal. Que vem. Tchau. Falou. Fé.